Rádio Cunha Revista. Boa tarde, ouvintes. Estamos iniciando o programa Ensino Básico em Revista. E hoje nós teremos uma performance teatral. No decorrer do programa, vocês entenderão qual é a nossa intenção. Quatro horas da manhã, sai de casa, Zé Mervita, pendurado na porta do trem. Zé Mervita vai e vem. Quatro horas da manhã, sai de casa, Zé Mervita, pendurado na porta do trem. Zé Mervita vai e vem. Numa lata, Zé Mervita traz a boia que ainda sobrou do jantar. Meio-dia, Zé Mervita faz o fogo para a comida esquentar. E Zé Mervita, barriga cheia, quer se a vida não bate bola de meia. Zé Mervita, barriga cheia, esquece a vida, não bate bola de meia. Quatro horas da manhã, sai de casa, Zé Mervita, pendurado na porta do trem. Zé Mervita vai e vem, tá sempre sem mim, tem. Quatro horas da manhã, sai de casa, Zé Mervita, pendurado na porta do trem. Zé Mervita vai e vem. Numa lata, Zé Mervita traz a boia que ainda sobrou do jantar. Meio-dia, Zé Mervita faz o fogo para a comida esquentar. E Zé Mervita, barriga cheia, esquece a vida, não bate bola de meia. E Zé Mervita, barriga cheia, esquece a vida, não bate bola de meia. O apito da fábrica, um grito lancinante cortando a paz da manhã. O chamamento dos operários e operárias, minguados réis cruzando, minguados réis cruzando. As ruas de chão batido, das São Carlos de antanho. Ruas poeirentas, ruas descalças, das São Carlos de antanho. Onde as ruas acabavam ali mesmo, na chácara do seu fulano ou do seu cicrano. Grandes chácaras, de extensos pomares, em épocas recuadas nas cidades, as fábricas funcionando perto dos olhos e dos ouvidos do povo. Operários estugando, os passos na calçada, de distantes pontos da cidade vindos, para chegarem a tempo, onde as tarefas se iniciavam, mediante a ordem do apito, o apito da fábrica. Laborioso bairro a leste da cidade, a rua é curta e asfaltada. Começa uma pequena fábrica que atravanca a rua pública. É tarde de sábado, e nas tardes de sábado, os trabalhadores braçais vestem roupas limpas, barbeiam-se com esmero, inclusive os jardineiros. Vendo deste ângulo, o sol bate-lhes na cara luminosa e lisa, indicando-lhe um escanhoamento recente. Nisso, assoma o portãozinho de ripas, a bela da tarde. Por favor, seja-me permitido viver dessa primeira impressão, que é boa e lírica. A bela da tarde. Talvez seja uma operária, uma saia longa, estampada, um sorriso alvo. Quando o namorado chega a pé sorrindo, se tornou infinitamente mais bela. Então a tarde plácida ganhou um toque mais humano. Ambos entardeceram sorrindo na calçada da rua curta e laboriosa. Esse momento tão bom e fugaz, e que poderia ser curto como a vossa rua e como a visão dos homens, pois os mistérios distantes de qualquer cérebro, nos afasta a ideia da morte que jamais poderá coexistir com a ideia da vida. Amanhã, diante dos teares da fábrica de tecidos, será um outro dia de fadiga, um dia maçante, Mas amando, vós esquecereis da fadiga e das rudezas da vida. Vós tereis a alma leve e saltitante. Desfrutai esse momento único na tarde da vila, menina moça de saia longa. Eis quem, apesar de nunca vos ter visto, alguém que passara por vossa rua anonimamente, vos desejou toda sorte de ventura na vossa vida e no vosso amor. Gosto de andar por aí, mas eu gosto de andar a pé e sentir as irradiações do velho sol. Gosto de andar por aí, sem um rumo definido, empreendendo fuga de mim mesmo ou de algo imponderável. Meu andar desarrumado em caminhos tantas vezes percorridos, caminhos da memória. Meu andar desarrumado, descortinando palcos apagados. Gosto de andar por aí, mas eu gosto de andar a pé e sentir as irradiações do velho sol. Sem um rumo definido, e empreendo a fuga de mim mesmo, ou algo imponderável. Meu andar desarrumado em caminhos tantas vezes percorridos. Desarrumado em caminhos tantas vezes percorridos, caminhos da memória. Meu andar desarrumado, descortinando palcos apagados. Meu andar desarrumado em caminhos tantas vezes percorridos. Meu andar desarrumado em caminhos tantas vezes percorrido. Ensino Básico em Revista. Amigos, hoje nós estamos aqui com Arlete, com Dagoberto, com Bolívar e com o Pedro, que está tocando lindas músicas aqui para a gente, e eles estão fazendo uma performance, né, de alguns trabalhos teatrais que eles fizeram. E eu gostaria que o Dagoberto, Rebuzzi, por favor, Dagoberto Pedro Mancini, Kebbe, Arlete Chiari, Bolívar, isso, Romualdo, e o Fernandes, que tem como nome artístico Mancini. Isso, por favor. Que ele fez o cenário virtual, uhum, e a arte do Eduardo Kebbe, cronista poeta, porque essa encenação, essa representação é baseada em dois livros do Eduardo Kebbe, ambos editados pela UFSCar. Uhum. Né? E ao ler as crônicas, eu fui selecionando as partes poéticas, porque ele é muito, ele tem uma prosa lírica. E saiu poemas, e esses poemas, alguns foram musicados, né? Que vocês estão ouvindo, ouviram e vão ouvir, né, na voz do Pedro Kebbe, na voz de todas as outras pessoas. Então vamos dar continuidade, então, né? Antes eu queria pedir para o Fernandes falar alguma coisa a respeito do trabalho que ele fez. Tá bom. Então, esse trabalho, eu não chamaria de um vídeo especificamente assim, mas foi uma adaptação com imagens paradas, né? Alguns desenhos, e usamos também um pouco de vídeo, né? Principalmente algumas partes da cidade, o Rio Gregório e tal. Foi usado também o desenho do professor Júlio Bruno também, que ficou bem interessante, né? Usando o desenho junto com a água do Rio também. Né? Então foi um trabalho gostei bastante de fazer, foi muito legal. O Pedro Keb na parte musical. Bom, eu sou neto do Eduardo, né? E por ter já essa proximidade com meu avô e conhecer a pessoa dele, e eu encaro esse trabalho como uma interpretação de uma interpretação, porque foi uma interpretação do Dagoberto sobre as obras literárias do meu avô. E eu, por ter o conhecimento do meu avô e vendo aqueles poemas, assim, eu tive uma outra interpretação, né, daquilo. E aí eu tive nessa peça, eu tive um pouquinho mais de liberdade em algumas músicas de poder colocar um pouco do meu trabalho de composição instrumental e tal. E ao mesmo tempo que foi um negócio novo pra mim, porque eu nunca musiquei poema, nunca musiquei... Como eu falei, eu sou um músico instrumental, então letra é muito difícil. E aí o Dagoberto chegava, essa aqui eu pensei mais ou menos isso. E aí era um diálogo de que a gente ia se conhecendo, ele, né, na parte mais literária, e eu tentando traduzir aquilo pra música até a gente chegar num consenso, num acordo. E aí depois a gente continuou, porque é um trabalho muito interessante, tanto de fazer trilhas, né, criar climas dentro dos textos, como fazer canções, né? E aí e todo esse lado de pegar São Carlos, pessoas de São Carlos que não são lembradas, não sei por quais motivos, que nem o Júlio Bruno e várias outras pessoas, Nicola Gonçalves tal, e tentar trazer um pouquinho dessas produções, digamos, artísticas são carlenses, né, pro atual momento, sim, que a gente está vivendo, que é um momento que a cidade está em transformação, e tem pessoas que há muito tempo atrás já estavam vendo o que ia acontecer e de repente, bum, né, aconteceu. Então é mais uma revisão. São muito significativos os poemas, né? Realmente mostram um pouco da evolução, né, da nossa cultura aqui. Exatamente. E o Nicola Gonçalves, que é outro cronista de São Carlos, né, no seu livro Narrativas e Crônicas de Todos os Tempos sobre Vários Temas, fez uma crônica especial para o Eduardo Keb, um cronista de valor. Então ele fala as seguintes palavras: há um cronista muito popular e estimado pelos leitores chamado Eduardo Keb, cujas narrativas de cunho popular retratam fielmente os acontecimentos da época, narrados com verdadeiro amor à terra que o viu crescer, focalizando cenas da vida cotidiana com muita sensibilidade, jamais presente em outro cronista são carlense. O nosso estimado Keb escreve suas crônicas com doçura e compreensão, repletas de ternura para com semelhantes, sem jamais cogitar ofender quem quer que seja. Cruzando por frias áreas de sombras, quentes áreas de sol. Vou me cruzando por frias áreas de sombras, quentes áreas de sol. Lençol de luz, a tarde galopando através do tempo. Lençol de luz, a tarde galopando através do tempo. Vou me cruzando por frias áreas de sombras, quentes áreas de sol. Áreas de sol, lençol de luz, a tarde galopando através do tempo. Paisagem mutante, passa homem seu guarda-chuva, chuva fina, às margens do Gregório eu nascido e criado, águas cristalinas, descer as barrancas, molhar os pés. Nas imediações, peladas de áreas sagradas, som cantante dos vendedores de rua, chuva fina, bonde com cortinas arriadas, pedestre seu guarda-chuva. Um Ford 37, prefeitura sonolenta, provinciana, filme mudo. Na linha de minha janela, pedaços de ruas, cúpula da catedral. Outro homem, outra época, apressado, celular no ouvido. Rua movimentada, gente que flui e reflui. Um breve congestionamento, buzinas impacientes. Há uma outra cidade que se agiganta, bairros que se espraiam, edifícios que pululam, carros que roncam, habitantes que não se conhecem. Uma outra cidade que talvez não lhe diga nada, talvez lhe diga tudo. Quanta pressa, quanta zafama, vida urgente. Brecadas, gritos, tiros, estrondos de motores, ruas locais de perigo, atropelamentos, assalto, sequestro, falta de segurança, a paisagem mutante. A vida humana mutante, a paisagem mutante. Eu, um dos animais urbanos que anda a pé com frequência, pelo prazer de sentir a transformação das coisas, e nessas andanças e paranças, verifico que desaparecem residências transformadas em boutiques, salão de belezas, escritórios, barzinhos, lanchonetes. Aparecem espaços novos, proliferam edifícios, ruas em todos os sentidos, espaços novos. Coisas que o interior não conhecia. Não conhecia antes, ou conhecia muito pouco. Resistem sólidos casarões e sobrados. Resiste Casa Modesta, no frontispício 1914. E eu, a deambular pela parte velha da cidade, por estas ruas que tanto vaguei quando eu era menino e qualquer coisa me divertia. Que me seja permitido ruminar a geografia da minha infância, desvendando segredos guardados. Que me seja permitido sentir o cheiro do jasmineiro se perfumando. Que me seja permitido lembrar nossas peladas de rua, o armazém, as bolinhas de gude, a emoção renovada em cada novo gibi. Que me seja permitido enfim lembrar dessas coisas bobas, andando pelas ruas de nossa cidade, andando pelas ruas de nossa cidade. Nas manhãs de sábado, sinto um vago prazer, patético e pateta de ficar, zanzando pelos lados do mercado, sem saber porquê. Cuido de repente que as ruas podem me dizer alguma coisa, me fornecer uma informação nova, o que nem sempre acontece. Mas a verdade é que também se cansaram de ver sempre as mesmas caras, sempre os mesmos indivíduos, vindos de carro e a pé ao longo dos séculos. Que me seja permitido ruminar a geografia da minha infância, desvendando segredos guardados. Que me seja permitido sentir o cheiro do jasmineiro se perfumando. Que me seja permitido lembrar nossas peladas de rua, o armazém, as bolinhas de gude, a emoção renovada em cada novo gibi. Que me seja permitido enfim lembrar dessas coisas bobas, andando pelas ruas de nossa cidade, andando pelas ruas de nossa cidade, andando pelas ruas de nossa cidade. Ensino Básico em Revista. Eu nasci lá em São Carlos, tenho os R's do interior. Sou caipira com orgulho e paulista com fervor. Se hoje moro na praia, não esqueço a minha terra, suas ladeiras e praças nascidas perto da serra. Nossas tardes são douradas, tem um clima ideal. Gosto de andar na Praça 15, de passear na General. Também sou um pouco caiçara e passeio no orquidário. Faço compras no Gonzaga, perto do Hotel Balneário. Se a montanha me encanta, eu também gosto do mar. Alturas combinam com vistas e praias com o luar. Entre o mar e a montanha, eu vivo me dividindo. Em São Carlos ou em Santos é fácil eu viver sorrindo. Eu nasci lá em São Carlos, tenho Zé Reis interior. Sou caipira com orgulho e paulista com fervor. Se hoje moro na praia, não esqueço a minha terra, suas ladeiras e praças, nascidas perto da serra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Durante minha passagem por este planeta, fiquei fascinado com as coisas que o Pai do Céu criou. Um imortal que é coisa divina, uma irmandade universal. Os animais, as aves, os peixes, seres microscópicos e gigantes. Que fábula a vegetação! As cores e as flores de qualquer espécie a desabrochar. O vento que sopra, a água que cai, o giro do planeta em torno do Sol. A física quântica mostrando que para cima e para o meu interior tudo é infinito e tudo isso compactado cabe na minha mão. Quando eu partir dessa matéria que me envolve, serei parte de um plano espiritual e mesmo assim continuarei um curioso, praticando a serenidade e a sabedoria. Hoje sou apenas um ser humano, com defeitos e virtudes, procurando aprimorar a espiritualidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até breve. É isso, amigos. Vocês estão vendo aí uma performance dos nossos amigos aqui, né? Do Darlete, do Dagoberto, do Bolívar. Fale o sobrenome. Tem mil Arletes, meu tá bola. Tá bom, tá bom. Eu peço para que você, por favor, que tem. É, o Bolívar Romualdo, Darlete Chiari, Pedro Kebbe e eu, Dagoberto Rebus. Isso, muito bem. Nesse terceiro bloco, nós passamos para uma outra encenação. É leitura de vidas, sentimento e reflexão. É baseado no livro Ação Cultural da Terceira Idade, A Criação de Textos e a Dimensão Subjetiva do Envelhecimento, um livro organizado por Adilson Marques, e são pessoas da escola da FESC, né? Da escola de Terceira Idade. Eles escrevem sobre a vida deles, alguns escrevem poemas, né? Então a gente fez aí, por exemplo, o início, a primeira música é de uma pessoa que trabalhou no Teatro Amador em São Carlos nos anos 60, a Mércia Genovese, e essa poesia que a gente musicou é de um livro dela que ela fez chamado Oito, o livro chamado Oito. Agora, os meus esquecimentos é daqui a pouco que o Bolívar vai falar, mas essa poesia que a gente musicou agora, que é Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, é Eu e o Planeta Terra, que é de Geraldo Rodrigues. Então, nesse terceiro bloco, a gente vai apresentar alguma coisa que a gente fez dessa encenação, que é a leitura de vidas, sentimento e reflexão. É isso, gente. Vocês estão ouvindo aqui o nosso querido amigo Dagoberto Mancini Rebussi, que foi diretor. Encenador e adaptador. Fui não, ainda estou sendo, não morri. Mas você me espera terminar a frase. Que foi durante o auge do teatro, né? Continua sendo, mas durante o auge do teatro aqui em São Carlos. foi diretor. Nos anos 60 e 70, quando havia um movimento de teatro amador forte, né? Aliás, São Carlos era referência, né? Teatro, etc. O grupo que você dirigia era o... Paus de Arara. É, vamos continuar, depois a gente conversa mais. Meus esquecimentos, Benedito Oliveira. Onde esqueci minha bengala? Será que foi no banco ou na rua? Será que almocei? Nem me lembro mais. Temperei o bife com sal? Parece que a carne estava crua. Onde esqueci minha dentadura? E meus óculos aonde estarão? Não consigo nem achar minhas abotoaduras. Olha, a minha bengala, em cima do colchão. Resmungo o tempo todo, infeliz comigo mesmo. Passo o dia procurando, acho isto, perco aquilo. Acho que já estou gaga. Será que encontro o caminho do asilo? Tento em vão revitalizar-me, ter mais ânimo, relembrar de tudo, ter mais esperança, mas sei que é um sonho impossível. Onde já se viu poder voltar a ser criança? Às vezes me pergunto, fui um bom pai? Será que fui um bom filho? Sei que a vida é um jogo de cartas marcadas e nos tornamos o que não desejávamos ser. Que Deus nos acolha hoje e no instante de morrer. Minha boneca de louça, Lúcia Pierin. Eu e minha família morávamos em um sítio e a vida era muito difícil. Para nos locomover, ou andávamos a pé ou de carroça. Não existia fogão a gás, só forno caipira e fogão a lenha. Minha família era composta por meu pai, minha mãe e 9 irmãos. Não tínhamos televisão, somente um rádio a pilha. Nem eu nem meus irmãos conhecíamos a cidade. A primeira vez que fui em uma cidade foi em Itirapina. A viagem durava 2 horas de caminhada. Lá pedi a meu pai que me comprasse um par de sapatos. Ele comprou um muito grande e pediu para eu colocar pano na ponta para eu aproveitar enquanto eu ainda crescia. A alguns metros da loja de sapato, vi em uma vitrine uma boneca de louça muito linda e pedi para o meu pai para comprar. Ele disse que não tinha dinheiro. Ao chegar em casa, comecei a ter febre porque eu queria muito aquela boneca. Meu pai precisou voltar novamente a Itirapina para comprar. Ele foi e voltou a pé. Eu fiquei muito contente e guardava a boneca com muito carinho. Porém, um dia, minha sobrinha pediu para brincar com ela. Eu não queria deixar, mas ela chorou tanto que eu não tive outra alternativa. Quando ela estava com a boneca no colo, passou um porco correndo e a derrubou juntamente com a minha linda boneca. Não sobrou nada, a boneca espatifou-se no chão. Eu fiquei muito triste e não parei de chorar o resto do dia. Mas eu perdoei a minha sobrinha, pois ela não teve culpa de ter sido atropelada por um porco desvairado. Desvendado ontem para compreender o hoje. Por momento descuidar-se do mercantilismo. Internecer-se coberto com um íntimo, íntimo eu. Em abrigo, comoção, esparramar carinho. Desvendar o ontem para compreender o hoje. Por momento descuidar-se do mercantilismo. Enternecer-se coberto com um íntimo, íntimo eu. Em abrigo, comoção, esparramar carinho. Desprezar o perverso, destituir e condenar o preconceito e a injustiça. Entronizar no livre o poético ânimo. Em vivência, revivescência e convivência. Em vivência, revivescência e convivência. Em vivência, revivescência e convivência. João Bobo é gozado, quer casar com a rosa do prado. Ah, João Bobo é gozado, quer casar com a rosa do prado. Eu nasci em São Carlos e sou a quinta filha de uma família de 6 filhos. Mesmo morando na cidade, bem próximo ao centro, a casa era bem simples. Nela até criávamos galinhas e porcos no quintal. A rua era de chão batido, onde as crianças que moravam próximas se reuniam para brincar. Não tínhamos brinquedos, mas a gente se divertia como podíamos e éramos contentes mesmo assim. Na minha rua, passava boiada várias vezes ao dia e eu subia em um portão, pegava uma varinha e cutucava os bois. Medo era coisa que eu não sentia, pois desconhecia o perigo. O importante mesmo era me divertir. Em frente à minha casa, há mais de 50 anos, tinha um muro alto que pegava o quarteirão inteiro. Era a chácara de uma família. Nesta chácara havia dezenas de mangueiras de todas as qualidades. E quando maduras, dava água na boca das crianças. O filho do caseiro era um menino excepcional. Ele tinha síndrome de Down e se chamava João. Quando nós percebíamos que ele estava no quintal, cantávamos aquela música do Ivon Cury. João Bobo é gozado, quer casar com a rosa do prado. João Bobo é gozado, quer casar com a rosa do prado. Ele ficava com muita raiva e, para se defender, jogava manga nas outras crianças. Quanto mais a gente cantava, mais manga ele jogava. Não fazíamos isso por maldade. Era o jeito que descobrimos para poder chupar mangas. E não tínhamos consciência que, procedendo daquela forma, estávamos ferindo o sentimento do garoto. Os nossos pais nunca chamaram a nossa atenção. Não nos esclareciam da maldade que fazíamos com João. O preconceito naquela época era muito grande. Não da parte das crianças, mas dos próprios adultos. Hoje, eu sinto vergonha de ter agido assim. Mas o importante é que aproveitei a experiência para minha própria mudança interior, superando meus preconceitos para cada dia ser uma pessoa melhor. A horta grande, paraíso pra lagarta. Lagarta nojenta não vai durar muito tempo. Lagarta nojenta logo vai morrer. A horta grande, paraíso para lagarta. Lagarta nojenta não vai durar muito tempo. Lagarta nojenta logo vai morrer. Um casulo, casulo, não túmulo, mas útero. Transformação, metamorfose. Ressurreição esplêndida, borboleta azul. Na vida é preciso morrer. Ressurreição, abandonar aquilo que sempre fomos. Ressurreição, tempo de poder. Transformar as coisas e as situações. Uma lagarta em borboleta. Um velho em criança. Chegar ao ponto de onde partimos. Ressurreição, uma lagarta em borboleta. Um velho em criança. Ressurreição, abandonar aquilo que sempre fomos. Ressurreição, esplêndida borboleta azul. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Onde mora a felicidade? Mariazinha vivia feliz com os pais e avós, casando porém simples, em um sítio longe da cidade. Animais, plantas, flores, frutas. Mariazinha vivia feliz, subir nas árvores, brincar com as irmãs e primos, gansos que protegiam a casa. Animais, plantas, flores, frutas. Mariazinha vivia feliz. Para estudar no sítio não tinha escola. Ir morar com os avós paternos, se afastar da família. Mariazinha. Tempo passando, malhazinha, faculdade, tem as outras canções de aprender e ensinar. Tempo passando, malhazinha, faculdade, tem as outras canções de aprender e ensinar. Tempo passando, malhazinha, faculdade, tem as outras canções de ensinar. Tem para compreender o homem. Por momentos descuidasse do mercantilismo, internecesse com belo, com íntimo, íntimo eu. Em abrigo, comoção, esparramar carinho. Básico em revista. No palco, na vida, vida teatro, teatro vida. Ela, atriz, na alegria, na tristeza, intensa, vibrante, contida, penetrante, comovente sensibilidade, encantamento, polarização. Cacil, dignidade, transformando a dor e a humilhação em contagiante humanidade. Cacil, dignidade, transformando a dor e a humilhação em contagiante humanidade. Sem dúvida nenhuma, está conosco contra toda e qualquer violência que se pratique, contra toda e qualquer pessoa, contra toda e qualquer instituição. É um homem que defende a legalidade e está conosco no momento que nós queremos a preservação do nosso direito de trabalhar. No palco, na vida, vida teatro, teatro vida, ela, atriz, na alegria, na tristeza, intensa, vibrante, contida, penetrante, comovente sensibilidade, encantamento, polarização. Cacil, dignidade, transformando a dor e a humilhação em contagiante humanidade. Cacil, dignidade, transformando a dor e a humilhação em contagiante humanidade. Que levou aquele cantor e compositor em situação limite, mesmo sem o saber, bradar, bradar. Viva Cacilda Becker, viva Cacilda Becker, viva Cacilda Becker, viva Cacilda Becker, viva Cacilda Becker, viva Cacilda Becker, viva Cacilda Becker, viva Cacilda Becker. Essa música é Cacil Dignidade, foi feita especialmente para a encenação em 2009, e o título da representação da encenação era Cacil Dignidade, feita por João Paulo Rebussi Lirani, né? Porque eu retornei a fazer teatro no ano de 2009, porque no início do ano, em março, o Névio Dias, um grande incentivador do Teatro Amador aqui em São Carlos, lançou um livro de memórias, né? E esse livro, o Teatro Amador no Contexto Cultural de São Carlos, Memória 1965-1970, foi lançado no Sesc São Carlos. E coube a mim fazer uma encenação de alguns textos representados nos anos de 1960 e de 1970. Eu fiz um único texto com o título de Mosaico. E no mesmo ano, em setembro, eu fiz Cassio Dignidade, que são as frases, as entrevistas, o diário da Cacilda Becker, que me levaram a fazer uma relação com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque ela sempre se referia aos direitos humanos. Então, intercalado com as falas que seriam dela, né, eu inseri artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E essa música foi feito um vídeo, e à medida que essa música vai sendo executada, os artigos dos direitos humanos vão sendo mostrados, né? Então, deu uma dimensão maior do que propriamente só a vida ou da atriz, né? E também o desenvolvimento do teatro de São Paulo, né? São Paulo, Brasil. Agora, nesse outro bloco, nós vamos continuar, né, voltar com o que foi feito do Eduardo Kepp, né, o cronista poeta. Eu pediria para o Pedro falar mais alguma coisa. Só deixar bem claro que a intenção do trabalho foi buscar deixar um trabalho meio plural, linguagens, né, várias linguagens musicais, mesmo quando a gente tinha algumas limitações, mesmo com um instrumento, uma voz, e sempre tentando não fazer isso, deixar a peça menor, né? Então, utilizar várias técnicas, várias linguagens musicais, contatos que eu tive com vários lugares, assim, para, digamos, enobrecer um pouco, de trazer também para o público coisas que ou estão esquecidas ou que eles não conhecem, né? Como música caipira, cateretê, que na peça em si já teve a viola caipira, teve isso, né? E nos meus, por exemplo, meus estudos de flamenco e tal, eu sempre insiro, foi uma coisa natural de inserir a técnica, a linguagem ali, e acho que eu, como músico, eu vejo que pro músico, compositor, quanto mais linguagem, por mais difícil que seja, né, você misturar elas, quanto mais linguagem, mais difícil, mas mais legal, né? É aí que fica o legal. E é incrível porque também as duas peças, mais do Eduardo Kleb, mais são vários temas. E que cada música a gente tentou refletir um tema, né? Se é a infância, na época, samba de breque, né? O Dago chegou, eu li isso aqui, ouvi um samba de breque. Ah, então vamos lá, vamos tentar fazer, né? E por aí vai, até de música cancioneira regional, que vai do Mato Grosso, de sempre tentar inserir, né? Porque, e é difícil, né? Um instrumento, uma voz, várias pessoas juntas tentando cantar, tentando encenar, e ali, e foi um trabalho muito legal. E acho que o mágico disso, do teatro, até daqui mesmo, é que na hora tudo acontece, você fica no turbilhão e acaba. Acabou, tudo certo. E aí acabou. Mais ou menos isso. Fernandes, fala mais alguma coisa. Tentar acrescentar aí que nesse trabalho de com as imagens, assim, a gente tentou mostrar um pouco da memória da cidade, assim, de uma forma poética, né? E esse trabalho também, que acho que foi magnífico, e embora eu não estava tão presente, né? mas acho que a gente conseguiu até um resultado satisfatório assim, nessa parte da memória e da imagem, e de mostrar esse lirismo, né, do trabalho do Kevin. E também o Leitura de Vidas, né? Ah, sim, ó, muito espontâneo tudo que foi escrito pelas pessoas que participaram aí do livro Ação Cultural na Terceira Idade. E eu também queria chamar a atenção que é teatro amador, mas amador no sentido assim de não precisar assim de plateia pagante, não é? No sentido de inovar, não é? Porque o teatro amador, ele tem esse objetivo, não é? Fazer o que o teatro profissional não faz, que é um risco, né? Porque o teatro profissional precisa se pagar, né? Aqui uma montagem bem simples, pobre, não é? Não é o teatro do Grotowski, mas é um teatro pobre, não é? Que a gente procurou enriquecer o material que a gente tinha, né? O Bolívar quer falar alguma coisa, Arlete? Falem, eles dois praticamente foram convocados a participar, porque o Teatro Amador, diante do que a gente está vivendo atualmente, está enfraquecido porque há muitas atrações. Agora é fácil viajar, não é? Tem muitas atrações, né? Show de rock, é balada, um mundo de coisas. Então, para você reunir pessoas, né, que disponham se sacrificar, não é, algumas horas da semana, é muito difícil. Então é um trabalho assim que não é fácil. E convencer assim as pessoas a realmente participar desse tipo de trabalho é exaustivo. Querem falar alguma coisa? Para mim, assim, foi muito gratificante. Eu achei que assim, que eu não fosse conseguir, que eu não ia. Até tentei desistir várias vezes, porque nunca fiz um teatro, nunca li um texto, assim, nada. E eles até são testemunhas. Várias vezes, não vou mais, não vai dar. Mas no fim, foi. O Dago me ajudou bastante. Foi muito bom, foi bem, assim, me enriqueceu muita coisa, sabe? Abriu novos, assim, caminhos, visões diferentes sobre teatro, sobre tudo. Então, eu achei, fiquei muito contente de ter participado dessas duas peças aí. Foi muito, muito bom mesmo. Para mim, né, foi bacana eu participar. Eu também fui pego, assim, como o Dago falou, né? Fui pego, assim, de surpresa, né? Fui intimado, né, para participar. Aliás, quando eu comecei com o Dagoberto, fui para assistir um ensaio e saí da casa dele com um texto para decorar. E de lá para cá, sabe, tomei gosto. E é bacana, isso me ajudou bastante. E a gente tem participado aí com ele, né, em alguns eventos, né? Então, isso foi bacana, isso também me enobreceu. O que nos liga é o amplo céu azul, cenário verde das árvores da grama. É tarde de domingo, faz calor, e precisamos fruí-la de algum modo. E sem culpa, sem culpa, sem culpa, sem culpa, entre águas plácidas, árvores, ares mais puros, sobre o firmamento iluminado. E sem culpa, sem culpa, sem culpa, sem culpa, ecoam vozes humanas, são vozes femininas. E sem culpa essa gente parece feliz, feliz de si mesma, feliz das coisas que a cercam. mera impressão minha, mas não é a primeira impressão que a gente guarda. O que nos liga é o amplo céu azul. É tarde de domingo, faz calor. E precisamos fruí-la de algum modo. E sem culpa, sem culpa, sem culpa, sem culpa. A vi recitando um verso oriental. A vi recitando um verso oriental. Era uma mulher ingênua, acreditava piamente em todos e em tudo que lhe diziam. Ingenuidade de menina, ingenuidade de menina. Meire, a vi recitando um verso oriental. A vi recitando um verso oriental. A vi recitando um verso oriental. Refletindo um pássaro preso na gaiola. Refletindo um pássaro preso na gaiola. Passado preso na gaiola. Mulher ingênua, acreditava piamente em todos e em tudo que lhe diziam. Meire, um verso oriental. A vi recitando um verso oriental. A vi recitando um verso oriental. A vi recitando um verso oriental. A vi recitando um verso oriental. Refletindo um pássaro preso na gaiola. Refletindo um pássaro preso na gaiola. Pássaro preso na gaiola. Bobagem recordar. Recordação tem um sabor esquisito, que acontece ser doce ao mesmo tempo amargo. Bobagem recordar. Se a saudade possuísse ação mais concreta, então a gente pegaria uma corneta velha e tocaria o toque de reunir, que ecoasse pelas esquinas de todas as cidades. E chamaríamos todos, alunos, professores, para uma farta mesa e uma farta conversa, que seria necessariamente retrospectiva. Seria a fusão da época de ontem a de hoje. Após longos anos de ausências absurdas, como se o grosso da turma não mais existisse ou habitasse outro planeta. Bobagem recordar. Recordação tem um sabor esquisito. Ora, é um prazer indisfarçável encontrar a quem se preza de verdade. Conversamos, exercitando não apenas a memória, mas a própria vida que vai se acumulando. E ao ver o vendedor de espanadores... Enquanto toda a tarde, preciso tirar a poeira dos calçados. E das prateleiras da loja. É preciso sacudir a poeira da estante de livros. Da televisão, do carro e do peitoril da janela. É preciso limpar a poeira do mundo. Principalmente a que se assentou nos espíritos, nas ideias, nos gestos, de um modo irreparável e degradante. Encontrar a quem se preza de verdade. Encontrar a quem se preza de verdade. Limpar a poeira que se assentou nos espíritos, nas ideias, nos gestos. Encontrar dimensão maior da própria vida. Encontrar dimensão maior da própria vida. A vida no entusiasmo juvenil e palpitante. A vida no entusiasmo juvenil e palpitante. A vida no entusiasmo juvenil e palpitante. A vida no entusiasmo juvenil e palpitante. Lençol de luz, a tarde galopando através do tempo. Lençol de luz, a tarde galopando através do tempo. Meu andar desarrumado, em caminhos tantas vezes percorridos. Meu andar desarrumado, em caminhos tantas vezes percorridos. o apito da fábrica, um grito lancinante cortando a paz da manhã, o chamamento dos operários e operárias. Vem sol de luz, a tarde galopando através do tempo. Lençol de luz, a tarde galopando através do tempo. O que nos liga é o amplo céu azul, cenário verde das árvores da grama. É tarde de domingo, faz calor e precisamos fruí-la de algum modo. E sem culpa, sem culpa, sem culpa, lá, lá, lá. No sujeito lírico, resistência e sensibilidade. Sem reparação entre o presente e o passado, o antigo no presente, nos prédios, nas pessoas, na mentalidade das pessoas, no progresso. Importa ressonância afetiva dos fatos, dos acontecimentos. Importa o movimento em direção ao humanitário, ao libertário, ao transcendental. Sem culpa, sem culpa, sem culpa. Sem culpa, sem culpa. É isso, amigos. Estamos terminando o programa Ensino Básico em Revista. E hoje nós estivemos aqui com uma performance do grupo formado por Arlete Chiari, Bolívar Romualdo, Pedro Keb e Fernandes Mancini. Sob a direção do diretor Dagoberto Mancini Rebussi, que também fez a concepção dessa performance, que aliás era uma peça teatral, né, que aqui fizemos um pequeno resumo. A concepção desse trabalho também é sua, e a adaptação do texto, né, e a direção também do nosso querido... São duas peças. Três, né? Com a Cacete Dignidade, três. Fez uma adaptação de três peças. Aliás, um trabalho muito bonito. Eu espero contar com vocês no próximo sábado, sempre aqui pela Rádio Fiscar. Escute diferente. Ensino Básico em Revista.